Botei pra gravar e agora, tipo, eu vou ter que correr pra botar a luva, porque o touchscreen do bagulho não conhece o dedo na luva. Eu tinha que inventar uma luva que conheça o touchscreen dos Mas tem, negócios. né? Tem? Tem. Faz tempo já, né? Já inventaram isso aí? É, já, né? É que o touchscreen já tá aí faz anos, né? Mas a luva é boa? Esquenta as mãos? Ah, e eu já não sei, né? Que daí é mais cara a luva, né? Mas na ponta dos dedos ele tem uns negócios que o touchscreen reconhece. É. É verdade. Não sabia disso aí não. Mas enfim, E o, bom. mas o Hã? podcast já tá valendo? Já, O vou podcast começar já tá agora. valendo? Eu vou dar a largada agora. Mas aquela. Ah, tá, vai cortar então. Não vou cortar, vou mandar sim. Mas agora vou começar oficial. Esse aqui é Então vamos lá. o. Por trás das câmeras. Por trás das É o câmeras? bastidor. Das cortinas? Dos bastidores? Bastidores. Isso aí. Bom, então é isso. Está iniciando mais um slide. Esse é slide, acho que provavelmente o número 53. Eu não faço a menor ideia. Hoje é dia É. 29 de junho de 2021, uma terça-feira, e cá estamos novamente. Mais um slide depois de quanto tempo? 3 meses? 3 meses. Depois desses 3 meses. Ah, Três cara. vezes. Pra quem não conhece o Paulista, pau no seu cu. Já vamos começar assim. Que o Ah, é. podcast de hoje vai ser bom. Mentira, não vai não. Porque assim, o que acontece? O slide voltou e acabou automaticamente voltar ao segundo melhor podcast do Brasil, perdendo apenas para o Caixa Preta. Aí, Ah, azar. não sei, cara. Eu sou mais o slide. Ah, o slide motivado é bom, né? O slide, quando ele é bom, tem uns dias que a gente tá mal, né? O último tava bem ruim, que a gente não tava no pique, não queria gravar. Mas a gente se forçou, mas aí ficou ruim. Mas aí quando a gente tá bem, assim, o podcast rende. Na verdade, quando a gente tá mal, o podcast fica bom também. Também fica bom. O problema é quando a gente não quer gravar, daí não fica, não sai. O neutro é ruim, né? O neutro é ruim. O cara mal, o cara bem, rende bom podcast. Agora, o neutro é uma merda. É igual É, isso é futebol. verdade. É igual futebol. Se o time do cara tá uma merda, o cara tem emoção. Se o time do cara do futebol tá bom, o cara tem emoção. Então a moral é ter emoção. Agora, se o time do cara fica lá em sétimo, aí não tem emoção, não tem graça. Aí Não é dá ruim. graça, não vai ser rebaixado, não vai ganhar, o cara não tá nem aí. É, o cara tá morto na tabela? Aí é uma bosta. Mas eu ia falar. Mas eu acho que o slide é muito melhor que o Caixa Preta, porque aqui a gente fala as coisas, verdade? Como a gente tem 15 ouvintes no máximo, a gente fala qualquer coisa que vier na cabeça, a gente fala. Agora o Caixa Preta tem bastante ouvintes, o cara não pode ser sincero, o cara não pode falar a merda. O cara tem que dar uma Por isso segurada. que o slide é melhor. É, faz sentido. Faz sentido. Mas é engraçado porque o Caixa Preta eu comecei a escutar agora de novo, né? Eu tinha escutado um, dois, e eu não curti muito, eu parei. E agora eu comecei a escutar, tipo, desde o início. E é engraçado como os assuntos se casam, né? Com slide, mendigo, Sim, velho. É os mesmos sim, assuntos, né, cara? sim. É Isso é bizarro. muito bom, né? É muito bom. Por isso que a gente gosta dos caras. Os caras são que nem a gente. É? Mas enfim, cara. Temos que. Ficou muito tempo parado. Ficou aí. Pois é, né? Tempo parado. A audiência pedia o retorno. Mas não Na tava verdade, dando. ninguém pediu, né? Gente, que eu que botava no grupo, tá aí, ninguém quer escutar, os cara não tá tendo, como assim? Ah, é verdade. Mas voltou. O cara nem atualizava o feed, Sim. sabe? Nem via que não Os tinha cara mais. nem. É, os cara não deram falta, mas nós voltamos aí. Voltamos. Não sei por quanto tempo. É verdade. Eu pensei em nunca mais gravar, pensei. Mas aqui estou eu gravando de novo. Mas o que é engraçado porque o último slide a gente gravou, ou não sei se foi o Não, último, não, foi um não, não, não, dos calma, calma, últimos. calma. O penúltimo a gente estava bem. A gente estava falando bem da vida, ensinando pros caras como é que se vive, como é que se consegue um emprego bom, como é que se consegue estabilidade, essas coisas, tudo a gente falou. A gente até falou aquela, tipo assim, não, se der uma merda agora, eu tô tranquilo. Eu mato no peito e saio É. jogando. Sim. Eu E a gente mato. falou daí. A gente não tava aquela fase da depressão, tinha passado na nossa vida. Eu tava bem, feliz, feliz com a vida. Eu queria morrer. O que que aconteceu? Tu já tava morando sozinho? Trabalho de É, programador, sim. sem se fuder, namorada. Exatamente. Tava É ali. isso aí. Tava pronto para encaminhar já um filho já, porque já tinha encerrado a vida. Já tinha Não, encerrado. sim. Isso tinha acontecido aquele mês, hein? Tipo, a gente tinha. Fizemos até os testes de gravidez, mas eu tava tranquilo. Se vier, mata no peito. Deus? Sai jogando. Sério que fez? Fizemos. Daí deu. O alívio veio quando deu negativo, né? Mas quando eu tava confiante. Não, não. Se der positivo, matamos no peito. Isso aí não tem ruim. A melhor coisa que tem é o cara transar e ele vê que o pau dele tá todo ensanguentado. Ele vê, e antes mesmo foi bom. Isso, cara, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu geralmente fico assim, ah, mas faz sentido, cara. Faz sentido essa coisa aí. O cara vê o sangue, o cara fica feliz, né? Sim. Ah, vai ser uma merda pra limpar o pau depois? Vai ser uma bosta, mas é um sinal de vitória. Ah, nada a ver, cara. Só passar no edredom ali tá tudo certo. Eu comemoro sempre. Ah, tô menstruada. Eu sempre comemoro. Fica puta da cara, mas eu comemoro pra caralho. Já dá o um suquinho pra cima na hora. É, antes a buceta dela que a parede do quarto com um tiro que eu vou dar na cabeça, né? Ai, cara, mas a vida mudou, né? A vida. O ruim é Deus. quando atrasa, né? Se atrasa, o cara já. Ih! Cara, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, graças a Deus. Vou te contar então naquele mês ali o que aconteceu. Foi que deu uma atrasada e ela teve uma tontura no trabalho. Daí, ai, ai. Aí ela veio falar pra mim, ela disse que na primeira semana que ela trabalhava no. Que a gente trabalhava junto, né? E ela falou que ela tinha sonhado que ela tava no trabalho lá e grávida. Daí eu não dormi da noite. Mas deu negativo, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Deus existe, né, cara? É nesses momentos que o cara encontra fé. Verdade. Mas e como é que tá a tua vida aí do último podcast pra cá? Cara, não mudou muita coisa não. Eu tenho que confessar que minha vida não Estável teve. igual? É, tá estável, cara. Tá estável. Não quer dizer que seja uma coisa muito boa, né? Mas tá estável. É que o ruim é o trabalho, né? Mas é ruim, mas é bom, é aquela incomodação que o cara precisa ter. Todo homem Sim. precisa ter um trabalho de merda. Sim, isso é verdade. Todo Isso é homem verdade, cara. precisa. Isso é verdade. Eu fiz ficha numa empresa hoje. O cara já deu um spoiler, já. Mas eu fiz ficha numa empresa hoje pra trabalhar das 5 às 2 da tarde. Eu tô feliz, que é uma merda, mas eu sei, é isso que eu quero. É isso aí. O cara quando não tem uma incomodação assim do trabalho, quando não tem um capitão do mato dando chibatada no cara, o cara não entende. O cara fica assim, ué. O cara não consegue Ah, tá entender. bom. É que nem aquela história que tu conta do gari lá. Lembra da história do Agora eu gari? tô. Não me lembro. Que tu conta que às vezes ele pegou e correu atrás do caminhão e esqueceu que não trabalhava mais de gari. Eu conto essa história. Tu não conta essa história, né? Tu que contou essa Com história. certeza que eu conto essa história, mas eu nunca escutei essa história. Alguém me contou essa história, então eu pensei que fosse tu que tem um cara que trabalhava de gari. Aí depois ele parou de trabalhar de gari. Aí teve um dia do nada que ele viu o caminhão e saiu correndo atrás. Aí depois ele se lembrou que não trabalhava mais de gari. Foi no instinto. Foi no instinto. Ele pensou, ué. Ele Viu o cheiro do escutou esgoto? gritaria. Escutou gritaria. O cheiro lembra bastante também, né? O cheiro é uma coisa que É vai na forte. memória do cara. Mas esses caras ganham bem, né? Ganham. Não, né? É mal. Não, acho que eles ganham uns 2 pau por mês. Ah, não sei se é Tá, bem, isso né, é ganhar cara? bem agora. Hã? 2.000 por mês é ganhar bem agora. É, 2 mil por mês tá com a cara no lixo, não deve ser muito bom mesmo, tá certo. Tem pessoa que fala isso aí, ah, mas os caras ganham bem. Os caras são concursados, nunca vão ser demitidos. Isso é bom. Cara, ganhar bem é ganhar mais de 5 mil. E não ser demitido também, tipo assim, tu assinou. A tua vida vai ser essa, tu vai ganhar 2 mil e tu nunca vai mudar. Sim. Tu nunca vai perder, mas tu nunca vai mudar. É isso que tu quer? Então tu vai. Eu acho que essa coisa de estabilidade aí dá uma decepcionada, cara. Tu nunca vai ter um aumento na vida, cara. Tá, tu vai ter aqueles aumentos ali do sindicato, mas o preço do leite aumenta muito mais rápido que isso. Eu vi agora a notícia que aumentar 50% da luz. Sério isso? É, eu vi. Acho que deu Ah, mas uma. que merda, tio. Fudeu então, né? É, não sei. Não sei. Mas aí, voltando à história. Muito falar em emprego. Quantos Diga. empregos tu passou desde que o a gente parou de gravar? Cara, Tu tava só de então programador na época. vamos dar o feedback pro ouvinte, né? Como é que tá a vida? Tudo que eu falei antes não existe mais, tá tudo dos avessos. Nada existe mais. Estou morando com meu irmão. Terminei o relacionamento, quer dizer, ela terminou o relacionamento. Fui demitido. E é isso aí, Fui cara. Agora é a demitido, vida que fui segue. contratado, fui demitido, fui contratado e fui demitido de novo. Na verdade, eu fui demitido. Quando eu tava de programador, eu trabalhava de garçom à noite. Daí eu fui demitido do programador, fiquei só de garçom. Aí não dava ser garçom, cara. Eu Qual foi a aceitei um história do. emprego Pera, pera aí, numa. tá, pera não, muito rápido. Como é que foi a história da programação ali? Ah, da demissão? É. Cara, a gente começou de home office, né? Por causa do Covid e tal. Daí eu toquei ele 2 semanas sem trabalhar direto. 2 semaninhas só. Aí nesse final, eu lembro que numa sexta-feira meu chefe mandou assim: Ô, tu fez aquela parada lá? Eu mandei uma selfie tomando um açaí pra ele. Ah, você Eu tá sou um cara viajando. honesto. Eu sou um cara honesto. Eu falei, cara, não, tô em casa, depois eu faço. Sou um cara honesto, não consigo mentir pro cara. Ele falou, não, a internet caiu. Não, não tô em casa agora, bicho. Mas eu já fiquei assim, putz, vai vir a demissão, né? Vai vir. E aí começou a empresa perdeu uns contratos também. Aí a gente voltou do home office e a gente já não tinha mais a sala que nós tinha, tava em outra salinha pequena já. Começou a diminuir o espaço. É, os caras já cortaram o aluguel. Daí o cara falou assim: a gente cortou o aluguel ali, mas vocês podem ficar tranquilo que vocês não vão ser demitidos, né? Aí tá, eu já senti assim: o cara falou isso, já me olhou assim, tipo assim, bah, tu é o próximo, cara, tu sabe, né? Vai largando os currículos ali que tu é o próximo. Aí tá, cara, foi indo. Aí na outra semana demitiram o pai de um dos caras que trabalhava lá. Tipo, a empresa eram uns três caras. E o cara contratou o pai dele pra trabalhar, sabe? Sim. E aí cortou o pai dele. Mandou o pai embora. Desgraça. Demitiu o pai. Daí eu fiquei assim, bah, mas se o pai do cara foi, eu não vou aguentar muito tempo, né? Tá feia a coisa. Mas a resposta mesmo veio quando nós ia sair pro almoço. E o cara tirou da tomada aquela coisa d'água, sabe? Aquela coisa que gela água. Sim. Ele tirou da tomada pra não gastar luz. Deu vi assim, bah, mas o cara não vai me pagar esse mês. Ele não tem mais dinheiro. Aí não demorou muito, eles me deram a conta. Mas eu saí tranquilo. E aí tu ficou só no de garçom. Só de garçom. É verdade. Aí Que é já aquele do áudio. apertou. É, eu mostrei o áudio dele aqui, né? Isso, até aí tu já E aí. tava. Ainda tu Esse cara é um morava. cara legal. Ele é uma figura, ele é um personagem, é legal trabalhar com ele. Mas até aí tu trabalhava, namorava e tinha tua casa. Tava tudo Isso, mas normal aí ainda. como eu perdi o salário principal, né? O aluguel lá não ia aguentar só com o salário de garçom, não dava para comer. Quanto tu tirava no, de programador? 1.500. E de garçom? 30 pila por noite. Isso dava quanto no mês? Ah, dava uns 2 e. Ah, dava uns 2.100, cara. O cara ganhava. Porra, mas aí é foda também. Tu tirava 13.600? Oi? Tu tirava 13.600 com os dois? Não, 2.100 por aí, com os dois. Ah, com Porque os não é todo dois? dia do garçom. Ah, tá. Ah, não, tá. Pensei que tinha falado que Mas tirava final de dois, semana. fora o só o de garçom. Ah, não. 2.100 com os dois juntos. É. Daí de 2.100 foi pra 1.000. E olhe lá. Daí o aluguel já não dava mais, né, cara? Aí pra não trancar a faculdade, tá, lá larguei o aluguel, paguei o último mês lá e vim morar com meu irmão. Como é que foi a história da volta? Como é que foi tá morando com teu irmão e com teus pais ainda, né? Ou teus pais não? Na verdade, meus pais eles estão no litoral aí, estão pro Rio Grande do Sul. Mas às vezes eles vêm pra cá, passam uma semanada, daí é horrível, ruim pra cara que a casa é pequena, apartamento. Sim. E como é que foi pedir Mas. pro irmão pra voltar? Ah, cara, isso daí é uma coisa que eu só saí do emprego lá já vim direto, uns 15 km de bike, né? Já passei a notícia, já avisei, ah, não. Cara, na verdade, se eu tivesse pegado, assinado uma carteira no emprego de merda, se eu tinha conseguido me manter, mas não vale a pena. Mas não foi, até que não foi ruim, cara. Foi até, foi meio com alívio, estranhamente foi meio com alívio. Você sabe que tu não tá sozinho, sabe? Isso é legal. Tá, aí tu saiu do. Saiu, perdeu, saiu da casa, abandonou o apartamento, foi morar com o irmão. Até aí tu tinha. Ó, só sobrou o relacionamento aí. E É verdade. quais foram os próximos passos? Tava de Aí garçom e segui a relacionamento. vida de garçom ali. Passei um mês largando. Nem fiz ficha em nenhuma empresa, cara. Queria pegar de programador. O cara não entendeu ainda. O cara queria. Não vai dar, meu. Mas aí foi indo. Foram me recusando os lugares. Ah, mas eu acho que eu vou ter que assinar uma carteira de. Vou ter que pegar de garim em algum lugar. Não adianta. Aí falei com as meninas que trabalhavam comigo lá, me arrumou numa loja de roupa aqui no centro da cidade. Daí lá fui eu, né, cara? De ser vendedor numa loja de roupa. Quanto por mês? Cara, não pagava mal. Eu ganhava. Cara, sei lá, dava uns 1.500 por mês limpo. Que não vinha um salário só, vinha a cada 15 dias, parece, sei lá. Eu não fui muito tempo pra receber também. Mas o salário não era ruim. E tinha umas comissão e tal. Só que eu não fazia os cartões que tinha que fazer, que isso é chato, cara. Tu chega uma pessoa pobre, tu tem que socar ali um seguro nela. E eu não sou um cara ruim, não quero tirar 15 pila numa pessoa que não tem 15 pila. Daí eu não recebia a comissão também, né? Sim. Mas eu vendi, daí ela viu que eu entendia de computador ali e tal, a chefa lá, e me colocou pra vender celular. Mas daí Esse tu vê, cara é né, cara? bom, esse cara é bom, esse cara é bom. Vou colocar aqui no Sim. celular. Cara, eu entrei lá. Antes de entrar, eu falei assim: eu quero sair desse lugar. Eu não vou ficar até o final da experiência. Eu não vou ficar aos 45. Tava na cabeça que eu queria uma outra coisa, né? Só entrei pra pagar o aluguel aqui no mês. Então, pô, já entrei sem querer fazer muita coisa, sabe? Já entrei ali pra. Sei lá, cara. Já entrei pensando em sair já. Não deu 3 dias, fui promovido. A venda, entrei tipo repositor de roupa, essas coisas, e fui promovido a vendedor, que já é um salário melhor. Tu vê, com 3 dias o cara é promovido. Se o cara não quer trabalhar, o cara é promovido. Se o cara quer, se o cara se dedica, se o cara estuda, o cara não consegue as coisas. Se o cara não dá bola, as coisas vêm pro cara. É que o patrãozinho, ele se alimenta da energia vital do cara, então ele precisa que tu sacrifique pra ele conseguir alimentar sei lá, a alma dele. E aí, esse cara não tá se dedicando aqui, eu vou dar uma promoção pra ver se ele começa a suar, pra ver se eu fico bem. Sim, mas aí fui vendo esse lugar, né, cara. Acho que fiquei 30 dias nesse lugar aí. Alô? E aí, 30 dias de celular e tu pediu pra sair. Tá, Na o verdade, eu não tava garçom, o de aguentando desde garçom. uns 15. Tu continuando, garçom? É que tá, tipo, na primeira semana eu continuei, ia nesse daí, saía pro garçom. Só que daí eu tava saindo muito tarde, tava chegando 8 horas e tal. Aí o cara lá já. Ah, não tá legal, só quero que tu venha final de semana. Só que daí eu não. Eu já recusei, porque daí eu ia ganhar 60 pila para trabalhar sábado e domingo. Ah, não vale a Ia pena. perder. Não vale a pena, ia perder o meu descanso ali e tal. Se fosse todo dia, beleza, o cara ainda ia ganhar 1.000 a mais ali, Ah, mas por causa mas de 60 pila não vale a pena. 30 pila por dia é É. uma merda, cara. É Nem, ruim, né, cara. cara? Não, mentira, deixa eu ver. Nem eu que sou estagiário ganho 30. Não, eu tiro 30 pila por dia, mas eu sou estagiário, pô. Eu sou Sim. estagiário. Mas era menos hora também, a gente trabalhava das 5h30 às 10 horas. Ah, mas igual. Sim. É o salário mínimo, né? Por hora daí. E aí, Daí. continua. Saiu do garçom, ficou só no celular. É. E o relacionamento, como é que tava a partir daí? Aí começou a ficar ruim, né? Aí já começou a dar uma cagada, assim, tal. Mas eu Na não verdade, quando vou ele. ficar com esse fudido. Sim, mas tá demais. Aí. É, quando eu entrei nesse lugar, já ficou uma merda, assim. Já começou a ficar bem ruim. E foi piorando, né? Esse decorrer do mês ali foi piorando. Eu não sei como é que eu dou esse pulo pra contar a história do relacionamento. Faz uma pergunta aí pra me ajudar a responder. Tá, ainda tava com o celular, o relacionamento começou a decair. Certo. É, não precisa entrar em detalhes sobre o relacionamento em si. O que tu precisa é dizer. Tá, a partir daí o próximo grande acontecimento foi o fim do relacionamento, né? Foi antes de sair do celular. Isso é, o próximo fato foi o fim do relacionamento, Que que dia? aconteceu dia 12, 12 do 6. Para você que não sabe o que é o dia 12 do 6, é o dia dos namorados. Aí foi o nosso término, né? Na verdade, a gente terminou dia 10. Na verdade, ela não queria fazer um mês já, mas a gente aguentou até dia 10 ali. Ela Aí a tava gente terminou por WhatsApp. mais ou menos o que tu tava nos trabalhos, era ela no relacionamento. Né? Era ela comigo, sim. Ah, mas eu não quero Aí. ir. Sim, mas eu só vou esperar da experiência que eu não vou ficar. Ela tava só esperando. Só pra não sujar a carteira. Sim. Só pra não se sentir uma vagabunda. Ah, vou esperar fechar uns 4 meses ali. 4 meses? Mas aí. Na verdade, cara, falava com ela todo dia durante 6 meses. Demorou um mesinho pra mim conseguir o que eu queria. Então a gente ficou 5 meses. Um mesinho pra conseguir o que eu queria. Conseguir o que eu queria é muito bom. O que que era conseguir o que tu queria? A xalalinha. Pra eu conseguir o que eu queria. Xalalinha é uma palavra boa. Que não tem outra palavra melhor pro cara descrever, né? É. Mas aí. Tá. Aí. Terminando o dia 6, como é que foi trabalhar no Dia dos Namorados numa loja de presentes? Não, então, a gente terminou dia 10, tal. Pelo WhatsApp, né? Na verdade, a gente terminou assim, tipo, já tinha acabado, tal. Ela não queria me ver e tal. Quer dizer, não queria vir na minha casa, só queria sair e tal. Deu, tá, mas não quer mais, vamos terminar então. Já deu o que tinha que dar, né? Daí tá, terminamos Ó, ali que por deu uma WhatsApp. tremedeira agora na respiração. A respiração deu um. Né? Olha o que eu dou um acelero no coração. Aí terminamos ali pelo WhatsApp e tal. Tudo certo, né, cara? Eu não fiquei, não deu aquele choque, sabe, do término. Eu tava no trabalho quando eu terminei com ela. Isso era 5 horas da tarde, meu horário era até as 8. Quer saber, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar aqui, cara? Que tem um cara de 1,60 m mandando eu fazer as coisas? Cara, falei com ele, ah, eu vou, não tô legal, eu vou embora. Não, não quero ficar aqui, eu vou embora tal. Vou para casa hoje, né? Falei naquele dia. Daí, ah, o que que aconteceu? Deu, pensei assim, mas o que que interessa para vocês? O que que me aconteceu? Quero ir embora e deu. Tô falando que não dá hoje, não deu. Aí tá. Bati o ponto. Falei que tinha que falar com ela lá, daí beleza. Sábado, se marcamos, deu entregar as coisas dela, que tava aqui em casa, as roupas, coisas dela, né? É ruim esse Aí fui momento, pra hein? casa. É, na verdade, nesse dia eu tava bem, assim. Eu tava saindo. Uma menina que trabalha comigo perguntou assim: ah, o que que deu que tu tá indo embora, né? Daí, tipo, eu tinha mais contato com ela, eu contei, né? Deu uma desabafada ali com ela, mas eu tava bem nesse dia, eu tava intacto ali, tava. Porque eu já tava cansado, assim, de tentar o relacionamento, que não tava indo, né? Um mês já lá dessa coisa, e eu tava meio aliviado também, né? Aí eu contei pra ela, ela botou a mão no bolso assim e deu um cigarro de maconha bolado, pronto. Meu, mas que coisa boa. Amiga do E aí trabalho? fui amiga do trabalho. Opa. A Ah, ela é uma mulher pessoa anda legal. com baseado no Sim. bolso. Cara, ela anda com toda a droga que ela tem nos bolsos, é incrível isso. Daí eu só falei assim dela, bah, que merda, já botou a mão no bolso, pega pra ti que tu precisa mais que eu. Deu, agradeci ela e fui pra casa. Daí cheguei em casa e já mandei pra cabeça, né? Daí não tem depressão, não tem coisa ruim, tá tudo certo. Aí dormi, cara, mas acordei no outro dia mal, já que tinha passado os efeitos da droga. E já acordei mal, né? Mas isso era na sexta-feira ainda. Aí fui pro trabalho, meio cabisbaixo ali, mas não tinha caído a ficha ainda do término, né? Aí no sábado marquei com ela do lado do meu trabalho, que tem uma pracinha lá, né? Do lado, às 8 horas da manhã. E eu ia entrar às 8h30 no trabalho. Na verdade, a gente marcou 8h30, tá certo? 8h30. Eu marquei com ela no mesmo horário que eu ia entrar no trabalho. Sim. Aí ela deu uma atrasada. Atrasou meia hora, eu fiquei lá esperando meia hora, que eu tava com as roupas dela tudo na mão, né? Eu não queria entrar no trabalho. Isso era dia 12, né? Dia dos namorados. Ela chegou lá, uma cara de merda, nem me olhava na cara. Aí terminamos ali oficialmente, dei as coisas pra ela, né? Tudo certo, apagamos nudes ali, tudo. Não bagunça noite. Aí, beleza, fui pro trabalho, né? Pra Fui mulher pro deve ser trabalho. ruim, né? Porque, tipo assim, o cara olhar os nude, o cara fica assim, pá, que merda, né? A mulher deve ser só um pau assim, tá, que nojo isso aqui. A mulher deve ter nojo, né? Como assim? Tipo assim, o cara deve olhar os nude e pensar, bah, eu tava, né, puta, perdi isso aqui, né? Não vou ter mais. A mulher deve olhar pro pau e É. pensar que nojo isso aqui, porque a mulher não gosta de homem de verdade, né? Mas ela não tinha deixado foto minha, no caso, né? Não tinha? Apaguei as fotos do meu celular, rapaz. Tipo, não Nunca deixei mandou a foto nada da dela sacola pra ela? comigo. Não, né? Isso aí não tinha terminado antes, né? Que a sacola é estranha, mano. Tu manda foto da sacola? Coisa estranha, cara. Ah, só os bolão inchado, né? Cara apertando os ovos. Olha, esse final de semana vai ter. O cara manda foto dos bolão inchado. Ah, mas aí o cara nunca transa. Aí tá, terminamos, voltei pro trabalho, cara, do lado ali, né? Então, tipo, um minuto que eu tinha visto ela, já tava no trabalho. Aí cheguei lá, dia dos namorados, cara, pensa num lugar cheio. Sábado de manhã, toda a cidade comprando presente, roupa e coisa arada. Eu cheguei assim, cara, eu nem vi as pessoas, passei reto, bati meu ponto e fui pra. Para os celulares lá, que é uma ilha, né? Tu fica cercado do celular no meio da loja. Aí começou a vir um sentimento ruim, começou a cair a ficha. E tu começa a olhar para os lados e ver assim: mas o que que eu tô fazendo nesse lugar aqui? Por que que eu vim para cá? E é um erro, cara. Eu dou um conselho: se você terminar o relacionamento, não vá pro trabalho. Fica em Fique em casa. casa. Fique em casa, toma um banho, chora, faz essas coisas, mas não vai pro trabalho, cara. Aí fui pro trabalho, cara. Aí comecei a olhar as pessoas assim. Eu fiquei parado na ilha. Daí a menina que fica na ilha comigo tava trabalhando sozinha e tal. E eu falei: vou no banheiro ali rapidinho, já volto. Vou dar um tempo no banheiro. Dou uma chorada. Aí, fui no banheiro dar uma chorada. Cheguei. Cara, mais um detalhe que eu não te contei, que tu vai dar risada. Eu não te contei porque tu vai dar risada, mas é importante. Já deixei pro podcast também. É Manda. que, tipo assim, a gente já tava umas 3 semanas assim que ela não queria vir na minha casa e tal, mas se eu chamasse ela pra sair, ela ia, e quando a gente saía, parecia estar engajada no relacionamento ainda, sabe? E tipo, ela me dizia que ela tava muito ansiosa porque ela ia começar o trabalho dela, que ela tava desempregada. Então, tipo, na minha cabeça, quando eu começar o trabalho, ela vai melhorar, sabe? Isso vai voltar ao normal e tal. Até porque ela mora bem longe, era bem ruim pra vir na minha casa, tal, por causa do Uber e tal. E nessa semana que a gente terminou, foi a semana que ela começou a trabalhar. E ela ficou muito. Ela mudou completamente no WhatsApp, assim. Virou a menina que ela era antes, sabe? Daí eu pensei o quê? Assim, ah, era realmente a ansiedade pré-trabalho ali, agora tá tudo certo, né? E tipo, eu não tinha comprado o presente das namoradas até. Essa semana, porque eu queria ter certeza se não quiser estar tá namorando, né? Eu não ia comprar. Só que daí, como naquela semana, o Dia dos Namorados, ela tinha mudado, na segunda-feira ela começou a trabalhar. Deu para entender a cronologia? Tô entendendo. Não sei se ficou meio confuso. Não, tô entendendo perfeitamente. Nós estava brigado até dia. Pá, vou ter que. Ah, já me perdi na cronologia. Eu queria atrapalhei a história aqui. Mas enfim, no final de semana antes dos Dias Namorados, nós estava mal, né? Não estava bem. Só que na semana que entrou ali para o Dia dos Namorados, ficou tudo certo, mudou o relacionamento, ficou bom. Então pensei assim: ah, vou comprar o presente então, porque tá tudo acontecendo, né? E sábado a gente vai se ver. E ela tinha falado, tava de certeza assim, que nós ia se ver, né? cara Ah, comprou não, tem. um telemensagem, aí ele chegou, tava lá entregando a Ai, sopa e começou a pior. fazer um sinalzinho pro telemensagem. Não precisa, não precisa, não precisa Mãozinha no mais. pescoço. Cancela. Não, tô entregando as Cancela. coisas dela aqui, já acabou, já acabou. Aqueles caras mexicando com os violão na mão, pronto pra fazer serenata. Não, cancela. Cancela. Vai embora. Mas aí. Não, mas é pior que isso. Isso que é o problema. O presente que eu comprei. Que tipo assim. Durante o tempo eu tava escolhendo o presente. Eu não tinha comprado porque eu queria ter certeza que nós ia estar namorando dia dos namorados, né? Aí eu até falei com as meninas do trabalho lá. Que seria um bom presente, já que eu trabalhava ali, eu ia comprar ali mesmo, né? Ah, um iPhone. É, o iPhonezito, pensei, mas não tenho dinheiro pra isso. Mas aí, tipo, eu tava num, entre um pijama e entre as alianças. E aí tu. Só que daí eu começava a ver assim, eu comecei a perguntar pra você, ah, aquele pijama ali é bonito. Então, o que que tu acha das alianças? Daí já brilhava os olhos da mulherada, deu, ah, mas essas alianças é legal, né? A mulherada gosta dessas alianças. Eu comprei as alianças dia 9. E terminaram dia E 10. deixa 10, a gente terminou. Cara, eu fiz uma cirurgia na boca. Eu tô me controlando muito pra não rir, pra não estourar os pontos. Tu vê que Deus sabe das coisas, né? Tá aí, o que tu fez Mas com então. as alianças? Eu levei lá. Levei Vai que. no término, né? Vai que ela. Vai que ela muda. Vai que ela desista. Eu só queria ver a cara dela. Daí eu mostrei, eu falei, ah, não, vou te dar, mas eu queria te mostrar teu presente e tal. Daí ela, ah, desculpa, não te comprei nada. Também já sabia, né? A cabeça dela tá Podia. ó, há horas terminada já. Sim. Eu, porra, podia ter me avisado antes, né? Não precisava deixar pro dia 12. Se me avisa dia 8, dia 9 já dava boa. Mas aí eu mostrei as alianças, ela só falou assim, desculpa. Deu não, tá Mas ali tudo tu certo. matou ela por dentro, ali tu destruiu ela. Ah, ali, eu acho que foi bom eu ter levado, né? Que eu, tipo, eu até perguntei pra uma amiga minha, será que eu levo e mostro pra ela só pra ver a cara? Mas eu acho que foi uma boa ter levado, né? Esse aí foi igual Eu não sei Homem se deu Bomba. mais em mim ou não. É Homem verdade. Bomba, Al-Qaeda, tu se explodiu, mas levou um pouco dela junto. Um Mas compracinho não dela sei, junto. não. Não sei, ela parece estar tão firme. Mas aí fui pro trabalho, né? Com as alianças na mochila. Aí fui lá, comecei a trabalhar e tal. E cavou no banheiro rapidinho. Falei pra menina e fui. Eu cheguei na puta de uma fila. E tipo assim, eu não tava pra chorar, mas quando eu comecei a ir pro banheiro, começou a vir. Você tocar uma Sabe que nem música? caganeira. Oi? Você tocar uma música? Cara, e outra coisa, nessa loja só toca música de final de relacionamento nessa merda dessa loja. É só umas MPB com final de relacionamento e música de corno, mas eu fiquei indignado. E aí tu fica lá pensando nas músicas, bah, mas faz sentido essa música, né? Foi feito para mim essa Que merda. música. E todas as músicas faziam sentido, fiquei puto o dia todo estudando essas músicas. Começou a tocar aquela música, acho que é Conai, o cara, como é que é? Ah, eu não Ah, não sei o vou nome das lembrar. músicas. Vai lá, continua. Mas toca uns Skank, umas coisas assim, sabe? Toca uns Armandinho. Não, Sabe Armandinho é essas bom. músicas? Que deixa o cara mal, assim, o cara fica pensando, bah, mas é verdade, eu sinto isso aí mesmo. Mas aí fui banheiro cheio. E aí começou, os olhos já encheu d'água, né? Aí me fui num provador e me tranquei lá e fiquei. Aí dei uma desabadinha no provador e tal. Aí começou sabe aquele coisa de mercado, aquele áudio? Sim. Da minha chefa, Lucas, comparecer ao setor tal, não sei o que, não sei o que. Eu, pá, mas que Me merda. E deixa fiquei chorar. lá. Imagina só o cara dá um berrão. Me deixa chorar, oh merda. Sim. Mas aí tá, deu uma passei a mão na cara e fui. Mas não devia ter saído do provador, cara, porque lá o cara, mas assim, ó, do nada vinha umas lágrimas, cara, que coisa ruim, cara. E as pessoas se aproveitam, elas veem que tu tão mal, as pessoas se aproveitam de ti, cara. As pessoas me maltratavam, tu acredita? As pessoas sentem a tua fraqueza, elas se aproveitam, cara. Não sabia que a vida era esse ponto. Mas teve uma mulher que ela tava com um filho dela, de 4 anos, então. E ela foi olhar os telefones assim, eu tinha acabado de parar de chorar, né? Dava, fiquei dando umas crises durante o dia, assim, mas naquela hora eu tinha parado. E ela chegou pra mim, ah, esse telefone aqui, tal. Eu expliquei do telefone e tal. Aí ela olhou pra mim assim, do nada, ela parou de falar, levantou o dedinho e falou assim, ó, levanta a máscara. Que a minha máscara tinha caído do nariz, sabe? Levanta a máscara. Deu, ah, mas que vagabunda desaforada, cara. E eu nem consegui responder, que eu tava mal mesmo. Deu, ah, Tá, que. olha, levanta a máscara aí, para de chororô, para de chororô. Engole o choro e me vende o celular. Entendeu? Me fala as configurações aqui desse Samsung aqui. É. Ah, cara, que coisa ruim. Mas Mas o esse foi meu e Dia o dos feedback, Namorados. o feedback aí para os ouvintes que não têm contato com mulheres, vale ou não vale a pena namorar? Cara, se tu não for um otário, que nem eu acho que vale, mas o negócio é que não. O negócio é aquilo que eu falei, cara, é o esforço. Que nem quando eu era programador, eu fiquei 2 semanas sem trabalhar, fiquei, mas eu me esforçava, eu estudava, eu queria fazer a parada acontecer, e a parada não aconteceu. Aí, no outro emprego, no próximo emprego, que foi esse da Pernambucanas, ali, eu falei o nome da loja, se foda. É Não, agora eu não posso falar Pernambucanas? mal da loja. É. Que eu queria falar mal da loja, não posso mencionar o nome, né? Claro que pode, foda-se. Ah, não, é, nunca. É, cara, não fala porque senão a Pernambucanas nunca vai patrocinar o slide. Aí fode a gente. Pode, né? Se eu processar também, eu não tenho nada. Vai fazer o quê? Mas então, tipo assim, num trabalho que eu me dediquei, que eu estudava, que eu queria fazer acontecer, que eu me preocupava e me esforçava, não fiquei 2 meses e fui mandado embora. Agora, nesse trabalho ali que eu já cheguei pensando em ir embora, no terceiro dia eu fui promovido e tava tudo certo, tudo para crescer no lugar. Então, o feedback pro ouvinte sobre relacionamento, isso aí, cara. Não, na verdade, na vida, não se dedica nas coisas. Não se dedica, deixa acontecer. E esse relacionamento eu me esforcei muito, eu me dediquei muito e não deu, né? Ah, e Me fudi. alianças, tem que pensar muito bem no momento de comprar aliança. É, cara, tu vê, se tu já tá um mês ruim já, não acho que vai melhorar assim numa semana. Não é, eu devia ter comprado pijama mesmo. Quanto é Mas que foi era o até bom valor ter. do pijama? 110. Porra, mas tem um buraco no cu. Que aí tu cara só. 110 Como no assim? pijama? Caro pra Ah, caralho. mas é com um conjuntinho, né? E Tipo um moletom. as alianças? 115, 114, não é muito caro. O cara que não tem emprego. Né? Mas o que que tu fez com as alianças? Ainda tem elas? Cara, outro fato curioso. Uns 2 meses atrás, eu peguei no meu WhatsApp ali, eu coloquei. Eu tenho uma conversa comigo mesmo, né? Que eu anoto tipo uma agenda e tal. E eu coloquei itens que eu queria, que eu precisava, que eu tava precisando no meu dia a dia. E, cara, são poucos itens que eu coloquei ali. Um era uma película de celular, a capinha que ela sabe, que a minha tava quebrada. E outra era um óculos de sol, porque eu ando de bicicleta e pega a terra nos olhos, sabe? Aí foi dois itens que eu coloquei na lista, foi esses dois aí. E, tipo, eu coloquei na lista porque eu não tinha dinheiro para gastar com essas coisas agora, sabe? Não tenho ainda. E as alianças eu troquei pelo óculos, que não, os dinheiros não iam me dar de volta, eu tive que pegar um óculos. E a película eu ganhei. Porque eu trabalhava com coisa de celular, daí a loja do lado tinha, tipo, um convênio, sabe? Tipo, eu vendia um celular e recomendava para eles colocar a película na loja do lado e tal. Daí a lojinha do lado me deu a película. E as alianças eu troquei pelo óculos. Tu vê que a vida te dá o que tu quer, né? As alianças comprou na tua loja mesmo? Oi? Aliança Não, eu comprou. comprei numa loja de. Numa joalheria, perto ali no centro. E como é que foi a devolução? Como é que foi o Ah, diálogo? eu demorei uma semana pra ir. Cara, no dia Aí, tipo, quando eu seguinte, ah, não comprei. deu certo. Não, eu esperei um pouquinho pra não ficar tão vergonhoso. E até porque eu no outro dia eu tava chorando ainda, deu. Chegar lá chorando com as alianças na mão. A A galera mulher dá ia risada falar, da a minha mulher cara. ia dar dois óculos, tá? Toma aí. Ela ia me Tu quer levar um as alianças e não ia me dar reloginho? nada. Mas aí eu demorei uma semana pra ela trocar. Só que, tipo, quando eu comprei as alianças, eu não sabia o tamanho do dedo da minha ex, né? Aí eu devia assim, ah, mas dá pra trocar, se qualquer coisa. Não, só ela vir aí que dá pra. Que a gente já bota do tamanho certo pra ela. Aí depois de uma semana eu voltei lá com as alianças. Deu, ah, vim trocar tal. Deu, ah, não serviu tal. Deu, Não, não ah, serviu. nem experimentei. Nem botei na mão dela. Terminamos tal. Deu, ah, mas que coisa, mas faz parte e tal. Não devolvo o Mas eu já dinheiro. tava. É, sim. Aí eu peguei os óculos. É verdade. Contando assim, eu pareço um fracassado, Parece um né? fudidaço. O cara tá. O Júlio deve estar dando socos no ar, mostrando a. Tiro pra cima. É. Falei que mulher não presta. Mas ah, o Júlio é. Ah, mas é, foi bom, cara. Não me arrependo. Tá, e agora? Aí tu saiu do emprego lá dos celulares. Ah, então é. Daí, tipo, nesse. Trabalhei esse sábado lá, né? Inclusive, tipo, trabalhei o dia todo meio. Não vai chorando, né, cara? Os olhos cheios d'água, mal, ruim. Dava umas despencadas de vez em quando, chega me trancar nos banheiros, mas. Mas passou o dia aí, tipo, era umas 7 horas. Fechou a loja e meu humor mudou consideravelmente. E eu tava fazendo hora extra até, porque eu tinha comentei atrasado, né? Eu fiquei até mais tarde. Eu fiquei pra fechar a loja e tal. Tava dobrando a roupa ali, comecei a conversar com as minhas colegas e tal. Eu comecei a me distrair, sabe? Deu pra pensar, ah, tá melhorando, tá melhorando. Eu tava dobrando as roupas ali e tal. Aí tem uma, sabe aquela, sempre tem um colega teu que é o babaca, né? Aquela pessoa ruim, aquela pessoa que é usada pelo demônio, né? Sabe aquela pessoa que ninguém gosta? Tu sente, tu olha na cara, tu diz, ah, que energia ruim, uma coisa ruim. E tipo, todo mundo se estressa, todo mundo briga com aquela pessoa. E essa mulher tava lá. Tem, né? Toda loja tem. E ela Sim. tava do outro lado, assim, dobrando as roupas do outro lado da loja, loja vazia, né? E eu tava ali dobrando minhas roupas ali, conversando, tava dando risada. Dei uma gargalhada, tal, as meninas, ah, já tá bem, tal, vamos. Sabe, tava ficando feliz de novo, tava me distraindo. Aí o diabo aproveitou a pessoa ruim, né? Que o diabo usa a pessoa de vez em quando. Aí ela do outro lado da loja, ela deu um grito assim, ó. Ô, Lucas, tu tem namorada? Daí eu olhei assim, não, só falei não, sim, mas já baixei a cabeça, já parei de dar risada, né? Já, cabeça baixa já. Daí ela falou assim: Ah, mas nem pra isso tu presta, né? Começou a me esculachar, cara. Começou a me esculachar. Porque ela, tipo, ela sempre, tipo, sempre que ela. Sabe, a pessoa que manda tu trabalhar e tal? Eu sempre falava assim: Ah, não tô afim, não, hoje não dá. Tipo, sempre falando que não ia trabalhar. Então ela sempre pegava no meu pé como se eu fosse puta preguiçoso, Cara, né? eu odeio isso aí, cara. Eu odeio gente que trabalha e que fica torrando o saco. Cara, vai fazer teu trabalho. Essa é a pessoa usada pelo demônio. Sempre tem essa pessoa Porra! em qualquer trabalho dele. E aí o diabo aproveitou e usou ela pra me esculachar enquanto eu tava melhorando ali. E ela falou várias vezes: Bah, mas nem pra isso tu presta, né? Daí eu lembro que eu olhei pra menina que tava na minha frente, dobrando roupa assim. Ela regalou uns olhinhos e falou assim: Cara, não acredito que ela falou isso pra ti. Eu falei assim: Ah, se ela tivesse dado a minha cara agora, teria doído muito menos. Com os olhos cheios d'água já. Com os olhos cheios d'água. E outro fato curioso, fazia 10 anos que eu não chorava. Meu vô morreu, eu não caguei. Fiquei assim, ah, faz parte, cara. Faz parte. Fiquei triste, fiquei, mas chorar mesmo fazia tempo. Coisa boa chorar, hein, cara. Dá uma. É ruim, mas é bom. É, cara, é brabo. É. Mas isso foi no sábado, né? Sim. Aí domingo era folga. Domingo, cara, domingo. Eu acho que eu tinha. Não sei o que eu fiz domingo, cara, não lembro. Mas segunda-feira fui pro trabalho. Aí. Trabalhei normal. Terça-feira começou a chover. Eu faltei. Não tava bem, não queria sair de casa. Faltei na terça, na quarta. Faltei de novo. Daí eles começaram a mandar mensagem aí: vai vir ou não vai? Daí eu ia aí. Eu ia faltar uns dias, mas eu ia aí. Mas aí começaram a encher o saco. Deu, tá, então faz o papel aí que depois eu vou assinar. Daí eu pedi a demissão ali pelo WhatsApp. Aí o que que eu fiz na minha vida? Comprei droga, né? E fiquei em casa, fumando. Ficou chovendo uma semanada aqui, 2 semanas. Aí fumei, porque daí o cara não fica tão triste, né? O cara acha que o cara tá superando, mas depois que acaba as drogas, o cara fica na merda de novo. Então eu vou. Agora já parei a droga, já dei uma melhorada na autoestima. Cortei o cabelo também, que é puta importante. Que o cara. cabisbaixo, barbudo e cabeludo, ninguém olha pro cara na rua, o cara se sente um merda, né? Mas ontem eu cortei o cabelo, hoje as mulheres já me olharam na rua, já fiquei feliz. Já vi luz no fim do túnel. Mas essa foi a minha vida de lá pra cá, cara. Então eu tô desempregado, sem namorada e morando com meu irmão. E vivendo com meu pai e com meu irmão também, então. Ah, mas Aí a vida. já tá encaminhando um novo emprego. Cara, trabalhei de garçom ontem em outro lugar perto de casa, que paga muito melhor. E ontem mesmo eu voltei do trabalho. Ontem tava, cara, sei lá, acordei mal, triste. Domingo tu me fez apagar, falei pra ti do relacionamento, contei domingo só agora, né? Sim. Aí tu me ajudou ali, me fez apagar as mensagens ali, os contatos, tudo, apaguei tudo. E eu tava com a esperança de falar com ela, apesar de não querer voltar, eu. Sei lá, cara, o cara fica uma expectativa estranha, não, jamais voltaria e tal. Mas. O cara fica com uma esperança, assim, daí tu me fez apagar tudo ali, essa vontade, essa esperança sumiu. E, cara, isso é muito bom. Mas daí, segunda-feira cortei o cabelo, aí já vi um. Meu cabeleireiro já me recomendou um emprego ali perto e tal, já fui lá dar uma olhada, falei com os caras e tal. Aí voltei pra casa, aí vi no Facebook que tinha uma empresa aqui perto contratando. Aí fui lá, fiz ficha. Aí voltei pra casa, deu uma tristeza, cara, uma angústia, um aperto no peito ali e tal. Aí deitei na cama, fiquei deitadinho ali em posição fetal, sabe? Mas aí levantei e fui. Fui pro trabalho de garçom, que era meu primeiro dia nesse lugar perto da minha casa aqui. Aí, bicho. Puto lugar legal, puto lugar legal, paga bem, dão comida e os caras são tudo amigos, os caras são de outra cidade e eles trabalham todo mundo junto ali. Tipo, o dono do lugar mandou eles pra cá pra fundar o bar ali, né? O restaurante, sei lá. E os caras moram muito perto da minha casa, no bairro, no quarteirão do lado ali, no mesmo bairro, quarteirão do lado. E os caras moram numa mansão que é do dono do bar, que é um puta ricaço. Os caras tem piscina, tem hidromassagem, tem uma puta na casa, tem uns carros de coleção na casa. Tem campo de futebol, cara, que loucura. E os caras só trabalham ali, quando não estão ali, estão lá fumando narguile, se embebedando e dando festa. E os caras já me convidaram pra ir lá sábado, mas eu não sei se é essa a resposta aí, se embebedar e comer uma vagabunda. Não sei se vai melhorar minha vida. Essa estratégia do chefe é boa, né? Porque tu bota os teus empregados em uma casa muito foda que ele sabe que, cara, vocês nunca iam Não comprar tem uma casa dessa na vida. Então os caras começam a trabalhar como se não houvesse o amanhã para manter aquela casa, para manter aquele luxo, entendeu? isso é O cara meio que é tipo a estratégia do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Ele pegava. Ele gastava muito dinheiro, assim. Até tem um trecho do livro dele que o sogro dele fala assim: cara, tu acabou de comprar um paletó exatamente igual ao que tu tem, cara. Porque tu comprou um paletó igual. Aí ele fala: cara, eu preciso gastar o máximo de dinheiro possível para os meus empregados verem meu estilo de vida e tentar se aproximar. Mas eles nunca vão se aproximar. Mas eles tentando se aproximar, eles vão dar a vida deles para fazer dinheiro e eu ganho dinheiro com isso. É verdade. Domesticando a E aldeia. outro fato curioso, esse cara que eu conheci ali no bar, o cara que eu mais fiz amizade ontem, né? O cara é da mesma cidade que eu, o cara é de Alvorada. E o cara tá aqui em Santa Catarina também. Que loucura, né? Né? Eu acho que tu tinha que trabalhar aí, cara. Paga bem. É uma nova rotina. Eu te falei, né, cara, esse negócio aí terminou o relacionamento. Tem que apagar tudo, não vai voltar. Se voltar, vai ser uma É, bosta. Então isso é. deixa de lado, continua, segue a tua vida. Vai ser uma merda, o cara vai ficar mal, o cara vai ficar triste. Como qualquer quebra de rotina, né? O cara Sim. vai se sentir mal, o cara vai ficar. Porque o cara tem uma expectativa, né, a longo prazo. E tu tirar tudo aquilo lá na hora, o cara fica meio sem rumo. Imagino eu, né, cara? Eu nunca tive um relacionamento, mas imagino que seja assim. É verdade. Então, cara, não adianta ficar remoendo contato. Não, cara, esquece. Daqui um tempo, daqui uns meses ali, tu vai entender o que aconteceu. Mas faz parte, cara, na vida. Como está escrito no pescoço de Neymar Júnior, tudo passa. A tristeza, a felicidade, tudo passa. Ai, ai. É Neymar aí, verdade. ó. Neymar poeta. É verdade. E outro conselho pro ouvinte é que se terminar o relacionamento, não pede demissão na mesma semana. Tu vai Dá uma ficar em acalmada. casa sem nada para fazer e é muito pior. Tem que ter uma rotina, por mais ruim que seja o trabalho, tu vai estar pensando em outra coisa. Se tu ficar em casa, tu só vai pensar naquilo, cara. Não tem distração na cabeça. E maconha não ajuda tanto. E a Não. maconha, ela anestesia, mas depois vem tudo pior. Deixa eu parar de usar droga, cara. Já parei, na verdade. É. Eu acho que talvez seja uma oportunidade aí para o seu futuro. Porque não adianta, o cara tem que se acertar. O cara tem que se acertar individualmente para ele poder construir Ah, algo. mas eu não vejo a substância que o cara ingere. Tipo, esse cara quer beber uma cerveja final de semana, quer se enlouquecer. Isso aí não faz diferença no futuro do cara. Se o cara continua fazendo o que tem pra fazer, isso daí não muda muito. Os caras mais foda do mundo, Pablo Escobar, não que seja foda assim O cara mais foda do mundo, cara, pegou estou traficante. Cara mais Mas esse cara, foda do olha. mundo, Olha. o Fernandinho Beiramar. Não que ele tenha um caráter bom, cara, mas olha quanta coisa o cara já fez, cara. Olha, o cara era um rei, cara. O que ele fez é inimaginável, não é todo mundo que faz, é um em um milhão. E o cara usava droga constantemente, então não é as Tá, drogas mas aí eu vou te que pegar vai, agora. não vai te deixar fazer as coisas. Agora eu vou te quebrar. Tá Diga. preparado? Tá preparado pra essa? Fala Esse tu. papo aí, tu que é um maconheirozinho fudido, falar que, ah, mas o Pablo Escobar usava e ele era rico, é o mesmo papo que uma vez uma colega minha do primeiro ano do ensino médio, que era burra pra caralho, abandonou o colégio e falou, ah, mas até o Bill Gates não se formou no colégio, então vamos dar uma segurada aí, tá? Sim, Que é a não, não tô mesma dizendo proporção. que eu não tenha um problema com droga. Tô falando se o cara se faz mesmo, pro cara vai, mas eu não sou esse cara. É, sei lá, cara, eu. Sei lá, não é algo que me apetece, então. Não sei te dizer, não sei te dizer. Mas essa foi minha vida do último slide para cá. Né? Ah, o mundo deu voltas. Deu. E hoje já fiz entrevista numa empresa aqui perto de casa. Então essa vai. Acho que provavelmente eu vou conseguir um emprego ali. Agora eu tô na dúvida, não sei se eu fico de garçom. Acho que esse aí é mais estável, né? Melhorzinho. Não tem que fazer a barba também. O cara já deu um sinal sobre a barba. Deu fazer assim, bah, cara, se eu tiver que fazer a barba, eu vou pedir as contas. Eu não vou fazer a barba para trabalhar. Falou pra ele? Eu falei pro cara que. Tipo, o cara falou assim: ah, quando o chefe ver, ele vai mandar tu fazer a barba. Que eu não vi o chefe ainda. Ah, sim. Ele vai mandar tu fazer a barba. Eu falei, cara, eu não. Certeza que eu não vou fazer. Isso é certeza. Ele deu um conselho, ah, então deixa baixo e usa máscara, não deixa ele te ver com barba, né? Deixa só um bigode. Fica só de bigode e usa máscara. Essa é a solução. Ah, mas sem barba não tem vida, sinto muito. Ah, eu acho que o ruim de ficar sem barba é ter que raspar, cara. Putz, isso aí é foda. Também. Raspar é uma merda, cara. Dói, incomoda, não é bom. Suja tudo. É, quando começa a Mas crescer, agora eu começa a tô. coçar pra caralho também. É uma bosta, Vou cara. botar, sabe aquele sapatão preto de trabalhador? Sabe aqueles caras que trabalham em obra com um sapatão Sim, pra sim. não se machucar A os pés? botina. É, eu quero um trabalho que use esse negócio aí, eu quero bater ponto. E é isso aí que eu quero até o final do ano, é o meu objetivo. É que, convenhamos, a botina e a calça de obra são puta confortável, cara. É bom. Sim, Porra, isso é verdade. a calça ela é bem soltinha no inverno é uma bosta. Mas no verão, bem soltinha, o cara nem sente. Mas vai ser a vida, cara. Assinar carteira, bater ponto e não se preocupar com o resto. É. Eu acho que eu fiz uma boa jogada com a educação física, cara. Eu nunca vou. Eu não vou ter dinheiro pra caralho, nem nada do tipo. Mas trabalhar de bermuda é muito bom, cara. Trabalho de Ah, bermuda. isso é verdade. Aí quando não tem Ver nada. os rabos de vez em quando. É, quando não tem nada pra fazer, eu pego, fico conversando, trocando uma ideia. Altas Né? ideias, um senhorzinho. Aí tem um pessoal. O pessoal bom é o pessoal idoso, que eles pegam, trazem bolinho, pastel. Os caras levam bolinho, pastel na É, academia. sim, não me dão, fazem, me dão. Bah, mas eu não ia comer, cara. Por quê? É, eu não como, sabe? Uma pessoa trouxe comida para ti. Sim. Ah, Várias cara, eu não vezes. comeria. Ah, mas isso é estranho, cara. É uma mulher? Às vezes é uma mulher, às vezes é homem. Bah, mas isso aí tá muito estranho. Como assim? Às vezes, tem mais de uma vez aconteceu isso aí. Como assim, cara? Direto Conta isso aí. acontece, cara. Os senhorzinhos e as senhorzinhas, elas são generosos. Eles levam comida pra ti? Às vezes sim. Cara, isso é muito estranho. Às vezes rola um dinheirinho ali. Mas tá muito estranha essa história, cara. Não, cara, assim, essas pessoas de idade, às vezes são sozinhos, às vezes os filhos não moram mais perto. E aí eles se apegam, né? Com a conversa eles se apegam. Eles querem dar presente, essas coisas. Ah, Acontece. mas uma coisa é dividir uma bolacha ali no pacote, uma coisa é levar de casa já pra dar pra pessoa. Isso eu acho muito estranho. Ah, acontece, acontece, cara. É normal em academia. Aconteceu com os outros estagiários também. É que eu sou um cara atencioso, né, meu? Pode não parecer, mas eu sou Sim. uma pessoa atenciosa. Tu tá mudado, né? Hã? Tu tá mudado. Por que tu acha isso? Porque tu era bem mais fechado antes. Ah, isso é verdade. Eu tô muito parecido com meu pai no trabalho. Como assim? Cara, eu vejo eu falando as mesmas coisas que meu pai fala no trabalho, tipo assim, brincando com as pessoas, tal, conversando. Sim. Cara, a mesma Caralho, cara. coisa. A mesma coisa. Fico Eu sou brincando. tipo um. Hã? Eu sou tipo um prefeito dos lugares. Como assim? Prefeito? Tipo, não que eu mande, mas tipo assim, eu falo com todo mundo, dou bem com todo mundo. É bom você, cara. Sim, o cara se destaca. É, eu fico conversando com todo mundo, fico brincando e tal. Mas eu também sou um cara que, assim, se eu tenho alguma pessoa assim que eu tenho alguma inimizade, às vezes não é nem com coisa que a pessoa fez diretamente comigo. Essa pessoa eu ignoro. Já não falo mais, não, nem olho na Ah, cara. eu dou umas provocadas. Ah, eu não tenho saco, cara. Ah, tem uma turma lá que é foda, cara. Tem um cara que ele vai todo dia na academia de manhã cedo. Tá, o primeiro cara a chegar. Porra, pensa num aquele tio chato, sabe aquele tio que quer ser legalzão, engraçadão? Mas é chato mesmo. Puta, cara xarope, meu. O cara fica falando de Bolsonaro toda hora, falando que máscara é uma merda. Ai, cara, vai te fuder, cara. Aí é chato. Porra, cara xarope, fica falando de política toda hora. Aí ele olha pra mim, e o Grêmio? E o Grêmio? Cara, sei lá, eu nem sou gremista, cara. Vai te fuder. Puta, cara xarope. Aí começa a contar as histórias dele. O cara fica uma hora na academia. Eu acho que 40 minutos é conversando com os outros. Puta, cara, insuportável, meu. Cara, eu tenho um puta medo de me tornar um cara assim. Porra, é horrível. Ele chega, ele vê as mulheres, os guris, falam: Bom dia, lidona. Bom dia, gatinha. Puta, coisa Nossa Senhora. escrota, tá ligado? Esses dias eu tava. Faz um tempo já, eu tava falando com a recepcionista, coisa do trabalho assim. E aí ele querendo insinuar coisas, tá ligado? Tipo, porra, eu tenho namorada, a guria tem namorado. Porra, cara. Puta cara Puta, chato, cara velho. xarope, entendeu? O cara parece um tiozão, não pode ver um homem falando com uma mulher que já fica. Puta xarope, né? Aí aquela situação constrangedora, sabe? Os dois ficam tipo, puta, que mala, meu. Você quer saber que tu. Sabe, que eu tenho medo de me tornar assim, não exatamente assim, né? Porque esse é um extremo, mas em algum nível ficar parecido com esses caras, sabe? Isso é uma coisa que me assusta bastante. Virar um tiozão. Virar uns cara que fala, sabe aquele cara que fala com todo mundo, mas ninguém gosta do cara? Sim, que todo mundo olha. Puta, aquele cara tá chegando aí. Puta, lá vem o cara falar com nós. Os caras são simpáticos e tudo, mas já é pra evitar, sabe? Sim. Eu tenho um puta medo de ser esse cara, velho. É foda. E às vezes eu faço muita brincadeira assim, e aí às vezes tá, vou dar uma segurada que tá demais. Deu, acabou. Sim. Não fica de arreganho o tempo inteiro. Uma vez o cara, tinha um cara na lancheria, né, o gurizão. Aí eu ficava o tempo inteiro falando com ele. Aí daqui a pouco ele vai perguntar, cara, preciso trabalhar. Sai daqui. Aliás, esse guri parecia muito contigo. O jeito de Caralho. falar, até o rosto assim, de máscara, assim, dos olhos para cima, era muito parecido contigo. E uma coisa engraçada é que ele foi demitido também no Drom, mas a Então semelhança é é. incrível, cara. Ah, mas eu fui demitido do emprego, cara. O resto não me demiti, te acalma. Não, não me esculacha que eu vou pedir as contas. O gurizão era gente boa, só que ele foi demitido, o pessoal tava reclamando que ele já tava atendendo mal, porque antes ele era super educado, aí do nada ele deu uma. Se soltou, né? Se Deu uma. soltou, sabe quando o cara se solta no trabalho? Sim. Aí o pessoal, não, pera aí É, que brabo. não é bem assim as coisas. Perdeu o time do negócio. Mas aí, ó, o gurizão é gente boa só. Eu só não ia comprar mais nada de. Que era uma lancheria, né? Eu parei de comprar porque teve um final de semana que ele falou, bah, fui pra uma festa, não sei o que, bateu a polícia. Aí isso aí na segunda-feira. Aí na quarta-feira eu tava gripado pra caralho, o gurizão. Eu, bah, não vou comprar mais comida desse aí. Esse cara vai me fuder ainda. Mas por quê? Qual que é? O cara tava Qual foi o medo? numa festa clandestina e do nada aparece gripado, todo fudido. O cara vai passar doença pra todo mundo. Né? Eu, ah, não vou comprar mais nada desse cara aí. Porque agora é melhor um cara que passe a mão no saco e faça a tua comida que um cara que esteja gripado, né? É isso, é anticorpos vem junto também, né? É, agora é uma coisa ruim. Como é que tá a vacinação aí, cara? Falando em. Nessas. Cara, não faço a menor ideia. Aqui tá triboa, cara. Aqui tá rápido pra caralho. Acho que mês que vem eu já tomo a minha. Caralho, sério mesmo? Porra, sério. Mês que vem eu acho que eu já tomo a minha. Eu nem me formei, cara. Nem, sei lá. Eu nem me preocupo, na verdade, com essa coisa de Covid. Ah, é. Sei lá. Eu vou tomar pra não ter incomodação. Tipo, ah, tá, não me enche o Ah, não, saco. quando for a época eu tomo também. Só pra não ter incomodação. Que agora até que não tem tanto assim, mas bah, foi muito irritante esse período com máscara e sempre dava confusão. E eu, tipo, ah, cara. Ai, cara, sei lá, cara, faça o que vocês quiserem. Agora o pessoal deu uma acostumada, né? É. Mas eu acho bom usar máscara, cara. Eu tô pegando o ônibus no viaduto da Conceição, sabe? Ô, coisa, a melhor coisa que tem é eu boto umas três máscaras, só pra não ter que pegar o mesmo. Porque os mendigos vão pedir dinheiro, eles pedem cuspindo, né? Ah, o mendigo é ruim E mesmo. aí o cheiro de mídia também, das putas baratas, eu não sinto nada, mas boto três máscaras. Tomo a vontade que dá é quando vim comprar aqueles álcool gel e spray, quando vem um mendigo começar a passar nele. Tá, sai, sai, sai, sai. Sim. Tipo um desinfetante, tipo um coisa de matar mosca, sabe? Porra, não tem condição, cara. Eu gostei desses hábitos de higiene aí. Mas é que é bom Eu não. que afasta. Aí eu não sou preconceituoso, sou um cara prevenido. Isso é, Esconde o mas eu não preconceito. partilho desse sentimento. Eu prefiro andar sem. Mas eu não passo por mendigo e puta na rua todo dia, né? Tu tem razão. Eu passo. Tem um mendigo que todo dia ele pede dinheiro pra mim na rua. Uma hora eu vou virar pra ele, cara. Imagina se todo dia eu te der um pila, cara. Vai tomar no teu cu, cara. Não vou te dar dinheiro. Todo Sim, dia o não cara fica tem pedindo. condição. Cara, acho que vou sustentar ele. Na verdade, eu não tô a fim de ter esse diálogo. Tô a fim de pegar a mão e encher na cara dele. Só um bolachão na Nada. orelha. Depois tu fala só, tu sabe quem tu apanhou e vai embora. É. E dá um bico no cachorro dele também. Tá usando essa merda Porque pra ganhar dinheiro. o tu sabe porque tu apanhou, ele vai ficar, ah, por que eu apanhei? Mas ele vai pensar em todas as coisas que ele pode ter feito de errado e vai querer mudar todas, entendeu? É. Isso é muito melhor que falar o motivo só. Sim. Que daí ele vai, Ele vai sempre vai se repensar na motivar vida. a mudar. Isso mesmo. Pô, o cara arrogante, cara, eu passo por ele, o cara só pega e estende a mão. Ah, o cara acha que é o Buda agora, vai estender a mão, vai chover moeda pra ele. Vai se fuder, Os cara. caras mal acostumados a ganhar dinheiro, né? É, meu, vai pegar uns facão, fazer um malabarismo, umas coisas assim. É. Esse cara quer ganhar. Cuspe fogo. É, não Tem que gastar sei. dinheiro pra ganhar dinheiro, não é assim? É. Eu até tava pensando em fazer um empreendimento para mendigo. Como seria? Fazer cartaz para mendigo e vender para eles. É bom, né? Que eles geralmente não sabem escrever muito bem. É, o cara faz um design legal, bota uns emojis assim de tô com fome, uma carinha de fome, sabe? Ah, bom também. Tô satisfeito. Aí só um sorrisinho. Aí a pessoa não dá uma olhada pra eles, que não, tô satisfeito, tô de boa, pode seguir. Acho que Não falta. perturbe para ele dormir bem. É, cara, eu acho que é um mercado que é pouco explorado. Acho que se as pessoas pensassem bem, dá pra trabalhar. Porque tem muito mendigo, né, na rua. Covid deu uma ajudada, né? É, aí a Covid é um mercado em ascensão e as pessoas não viram. Tem que produzir cartazes para mendigos. Porque tem uns cartazes ruins, tem uns cartazes que é um texto gigante, cara. Pá, não vou ler, cara. Mal escrito, né? É, As mostra, letras não chama confusas. atenção. Falta um toque de publicidade, um toque de marketing Que nos cartazes. o papelão com a tinta preta ali, ele não. O pessoal acostumou já. É. Não chama atenção. Aí o papelão molha, já estraga a tinta. Né? Não, não dá. Tem um pessoal que não calcula bem ali o tamanho, né? Fica ruim de ler. E o pessoal às vezes esquece de citar assim, ah, tem um criança, né? Bom falar É, isso criança. é bom botar. É, os Isso é caras bom. não sabem a. Criança, fome, frio. Isso aí é Né? coisa que. Palavra-chave, né? Tem a Isso, a pesquisa caixinha. do Google lá. A caixinha de leite pra dizer que o filho tem intolerância à lactose, precisa de dinheiro pra É. comprar. Aí pega uma caixinha de. Uma latinha de Nan, né? É Nan que se fala, né? Aquele leite. Não sei. É, tipo, tem algumas estratégias. Um cachorrinho no colo também é sempre muito bom. Tem estratégias pra isso. Acho que falta um ar de empreendedorismo ali pra investir nessa área. O que foi, cara? Diga. Não sei, tô pensando na vida agora. Não pode parar pra pensar, cara. Não pode, cara. Daqui a pouco eu vou sair, dar uma corrida, pegar um sol. Quer pegar um Que aqui. sol, cara. 7 da. Não, 5 da tarde o cara quer pegar sol. Não tem sol, cara. Pois é, né? O podcast deu uma fudida aqui pra mim. Mas eu. É verdade, eu vou sair pra correr, cara. Fazer umas. Sei lá, sair. Tem um campinho perto de casa de areia, vou dar umas corridas, é bom. Na areia? Areia ruim de Claro, cara. correr, areia alta, areia dói tornozelo, cara. Não é. É melhor correr no asfalto, cara. O asfalto ele é muito impacto e tem que ter tênis adequado na areia. Tu tira os tênis e corre. Aí a moita tá todo fodido. Claro que não, cara. É muito melhor, muito mais saudável. Ah, não sei, cara. Mas é isso aí. Fechamos o É slide de isso. hoje. Tá pago, né? Depois de 3 meses. Depois de 3 meses, voltaremos quando? Não sei. É. Não É, não sei. vamos prometer nada, né? É. Um dia a gente Mas vou volta. começar a trabalhar também. É, já vai começar a não casar os horários, né? Isso que é o foda, né? O Vamos cara. ver, né? Eu quero pegar o mesmo horário que tu tá trabalhando. Eu quero sair 4 horas de casa e chegar umas 3 horas em casa. Aí é bom, a gente consegue gravar. A gente vai gravar. A gente vai gravar mesmo. É isso aí, né, cara? E tem coisas novas vindo por aí. Vou deixar essa surpresa no ar. Tem coisas Nem eu novas. sei, mas tá vindo. Não sei também, mas é só pra dar aquela expectativa. Sim. Porque foi Sim, ruim. só pro cara ficar Aí o atento. cara vai ficar, ah, foi ruim agora, hoje, mas tá vindo coisa nova aí, né? Vou escutar. Vou escutar o próximo. Sim. Os Essa caras nem vida. lembram mais que a gente postava o slide. Ah, cara, eu acho que sim, porque o underdog segue. Segue E firme e só forte. uma dúvida, será que a minha ex-namorada descobriu o slide? Foi por isso que a gente terminou. Talvez, hein? Então um abraço pra ela aí. Tomar no cu. A melhor coisa que tem em ex é xingar. Ah, cara, eu não guardo mágoas. Ah, mas sei que tu mandar tomar no cu, cara. Mano, vai tomar no cu aí. Não vou, cara, não Mano, vai vou. tomar no cu, cara. Eu não quero, cara. Anda assim, ó, vai tomar no cu, Michele. Um abraço, Rosana. Nem Rosana. Ai, ai. Rosana é bom, hein? Rosana. Rosana Rosana nas é um nome bom mesmo. alturas. Que porra é essa? Um filme pornô? Não é aquela. Não era uma música católica, Rosana nas alturas? Não, Rosana nas Ah, alturas? não. Não faço a menor, nem sei do que tu tá falando. Acho que tem uma música católica assim da igreja, Rosana aos Outores. Não faço a menor ideia também agora. Mas é um nome podcast já, Rosana. Rosana, é verdade, não teve nenhum famoso, né, no Essa é podcast. Rosana, Não Rosana. teve Neymar, né? Ah, Neymar. É. Não sei, O vamos ver. poeta. Poeta Neymar. Mas é isso aí, cara. Então tá bom. Vamos bater o martelo, encerramos Voltamos por aí. Um dia a hoje. gente volta. Um Um dia a dia a gente gente volta. volta. Esse podcast vai agora pro ar. Sim. Na... Sem edição, sem nada, puro. Sem edição, sem nada. Nunca tem, né, cara? Nunca tem. Mas é isso Mas aí. então tá. Eu preciso tirar a luva pra conseguir mexer no. Pra parar a gravação. Pera aí que eu tô tirando a luva. E antes que os caras falem que eu fiquei 3 meses mal, porque tinha terminado, faz 2 semanas que eu terminei. A gente não tava gravando antes mesmo, tá? Então vai tomar no teu custo, queria falar isso daí. Se tu pensou isso daí também, vai te fuder. Mas é isso aí. Isso aí, falou. É o carinho com os ouvintes.